dosagem de pressão. Se pensa de produto, eu nunca vou seguir padrão. Pra vida não existe nenhum manual. Eu, tudo, nós, au, au. A clara, a gema, a casca, a antena. Remédio sem pular após a arena. O mundo, dois mundos, seguindo a fundo. Psicológico, atento, profundo. O certo, o errado, o alto e o baixo. Tá frio, tá quente, bonito, esculacho. Opressor, oprimido, me dê um comprimido. Parece pinico, o meu ouvido. O tubo quadrado, vendendo fiado. A imagem do demo, televisionado. Me entende, me bate, mas não me entrego. Lamento, tormento, cabeça de prego. Me afrontem, me xinguem, me chamem de mal. Nunca vou seguir padrão. Me afrontem, me xinguem, me chamem de mal. Nunca vou seguir padrão. Me afrontem, me xinguem, me chamem de mal. Nunca vou seguir padrão. Me afrontem, me xinguem, me chamem de mal. Nunca vou seguir padrão. Pegando carona no caroço da azeitona. Azeite e oliva, sentindo o aroma. Sentidos da vida, é mundo cruel. As flores, a água, a terra e o céu. O cabelo do careca, a calvície do pecado. O canto do mundo, o ouvido aguçado. A palma da mão, aberta no chão. Sexy night, é verão. A bandeira vermelha, a estrela e o sol. A bola rolando, TV, futebol. Ditadura atual, querem manipular. Pular. Debaixo da aba do meu boné, estilo Raul, cantando capinguiné. Sou mais eu, mas eu sou mais, mas sou. Me afrontem, me xinguem, me chamem de mal. Nunca vou seguir padrão. Me afrontem, me xinguem, me chamem de mal. Nunca vou seguir padrão. Me afrontem, me xinguem, me chamem de mal. Nunca vou seguir padrão. Me afrontem, me xinguem, me chamem de mal. Nunca vou seguir padrão. Nunca vou seguir padrão.